Deus chamou Moisés do meio do deserto para retirar seu povo do Egito e os levar à terra que mana leite e mel, como aos seus pais havia prometido. 10 pragas Deus mandou, o Egito padeceu e o rei deixou partir os filhos de Israel. Mas em seu coração logo se arrependeu e outra vez perseguiu o povo de Deus. Eis o mar atrás vem para ó. Deus nos mandou seguir. O que será de nós? E Moisés respondeu: não tem mais por que Deus pelejará por nós. Ele mesmo disse-me assim. Dize aos filhos de Israel que a ordem é marchar, e hoje saberão que não há Deus como Jeová. Diz aos filhos de Israel que a ordem é marchar, e só o Senhor é Deus, Israel irá cantar. Exultarei ao Deus de maravilhas, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Ele lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Por que clamais a mim? Toca nesse mar e diz aos filhos de Israel que a ordem é marchar. O exército inimigo confundido ficará. Diz aos filhos de Israel que a ordem é marchar e eu vos abrirei um caminho em meio ao mar. Seus olhos contemplarão o meu milagre. Marchem, marchem, apenas contemplai o livramento que vos dou. Valeu!